Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Onde é a internet? Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um programa X. Não, eu ia falar X-Video, mas não é X-Files, velho. Eu confundi. Seu maluco. X-Files. É o vício, é o vício. Não, não, não, não. Esse que vos fala é o Calavera e tá comigo aqui com o Brunão. E aí, galera, beleza? E, cara, olha só. Caso Roswell é um nome muito mais maneiro do que Operação Prato, mas não chega a ser perto do nível de sinistro, cara. Gente, eu vou falar pra vocês. Vocês ouvintes, vocês sabem a fama que o Brunão tem de ser muito covarde. Cara, esse, né? É um cagaço absurdo, velho. Quando eu falei, Bruno, vamos gravar sobre isso, o Bruno começou a pesquisar e ele foi ver os documentários e tal, o Bruno me ligou apavorado. Ele, caraca, velho, eu tô morrendo de medo, velho. Eu tô morrendo de dúvida acesa. É isso aí, internet. Valeu, só. E com a mais alta das honras, nós recebemos aqui o, olha só. Ele é ufólogo profissional, editor-chefe da revista UFO. Jevá, seja muito bem-vindo ao Jurassic Cast. É uma honra tê-lo com a gente para falar deste tema absurdo. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você, Bruno também. E esse tema sobre o qual nós vamos falar, Operação Prato, é algo que suscita muita interrogação por parte das pessoas, né? É verdade. As pessoas não querem saber por que a aeronáutica, para começar... Por que a aeronáutica faz uma operação secreta para pesquisar discos voadores e não quer que ninguém saiba da operação, mas dá o nome de Prato? É, não, essa é ótima. Brasil. Padrão Brasil. Essa conta eu nunca encontrei uma resposta. E olha que eu conheci o camarada que foi o grande comandante da Operação Prato, que era o Coronel Irange Holanda. Aham. Coronel, eu só não entendo isso. Era para ser secreto o troço. E todo mundo sabe que prato, disco, prato voador, são coisas idênticas. Então, por que razão? Ele me falou, bom, na verdade, Gilaer, prato não quer dizer na mente das pessoas disco voador. Então, nós usamos de codinome prato. Para que ninguém perceba que é disco voador, só nós, os integrantes da Operação Prato. A explicação foi meio esquisita, mas tudo bem. Foi uma desculpa para não chamar de Operação Disco Voador. Isso. É só o exército brasileiro querendo achar que todo mundo é um paspalho, né? Como sempre. Mas é isso aí, interneticos. Como o Jevá já disse, hoje nós vamos falar sobre a Operação Prato. Olha, eu vou falar para vocês com sinceridade. A Operação Prato, ela faz quem não acredita acreditar. Justamente por todas essas questões que o Jevá falou um pouquinho agora pra gente, que a gente vai falar sobre isso tudo ao longo do programa, né, não, Bruno? Exatamente. A vitrine deste programa foi patrocinado pela Fiction Corporation, www.fictioncorporation.com.br. Vamos explicar para o pessoal primeiro o que é mais ou menos Operação Prato? Né, só para o pessoal ter uma ideia, nem todo mundo sabe o que é, né? Não. A gente fez um resuminho aqui, Eu vou ler e aí vocês vão complementando aí, vocês são mais entendidos nisso do que eu, até porque eu sou um cagão, como vocês já sabem, então eu preferi não, não me aprofundar demais para não ter um infarto. Mas enfim, a Operação Prato foi uma investigação militar realizada pelo 1º Comando Aéreo Regional, órgão da Aeronáutica Brasileira, sediado em Belém, capital do Pará, entre os meses de outubro e dezembro de 1977. Foi mais de setembro a dezembro. Ah, setembro a dezembro. Para investigar o aparecimento e movimentação de objetos voadores não identificados nos municípios de Vigia, Colares e Santo Antônio do Tauá, além de estranhos fenômenos associados a corpos luminosos não identificados, relativos a ataques com raios de luz, causador de queimadura, perfuração na pele, morte. Já já a gente fala mais sobre isso aí, né? Esse é o resumo, mais ou menos, da Operação Prato. Eu acho que seria interessante a gente falar sobre o que eram esses, o que, que rolou entre setembro e dezembro de 1977, aí nessa área do Pará, né? Ok, olha, eu me especializei por verdadeira paixão por esse assunto. Eu sou de 62, eu tenho 50 e vou fazer 53 anos agora. A operação aconteceu em 77, eu tinha 15 anos, mas eu já era ufólogo. Quando eu tinha 20, eu já tinha ouvido falar da Operação Prato, porque algumas informações da Operação Prato vazaram. Em 85, 3 anos depois, eu já tinha a revista UFO. E na revista UFO, naquela época se chamava Ufologia Nacional e Internacional, eu cheguei a publicar algumas informações sobre UFOs do governo brasileiro, informações que foram geradas pela Força Aérea Brasileira, certo, a partir de documentos que caíram na minha mão, inclusive sobre a Operação Prato. Então, desde aquela época, eu pesquiso isso muito antes das pessoas ouvirem falar da operação. Esse troço me apaixona. E eu costumo dizer que não há no mundo, pelo menos notícia, de alguma operação militar tão grande e que tenha durado tanto tempo para investigar discos voadores. Foram 4 meses lá na selva amazônica do Pará, numa, sim, região chamada Salgado, que é composta dessas cidades que você citou aí, tá, Bruno? Isso. O quente mesmo, quer dizer, o mais alarmante da Operação Prata aconteceu na ilha de Colares. Sim, exatamente. Que é uma ilha grande. Essa ilha ela fica no rio Amazonas. Como ela é muito grande, ela é considerada até uma das maiores do Brasil. Foi. Nossa. É. Caramba. A população dela era de 10 mil habitantes em 1977. Aí só aconteceu um fenômeno lá naquela região, que era o surgimento dessas luzes não identificadas, que até certo ponto era coisa comum para aquelas pessoas, porque em toda a Amazônia, em todo o território brasileiro, essas luzes estão por aí fazendo festa. São UFOs, são naves, são sondas, etc. E tal. Só que a partir de um certo momento, já até antes de 1977, quando teve o início da Operação Prato, mas lá para 75, esses objetos começaram a atacar as pessoas. Começou com um ataque por semana, foi para 3 ataques por semana, foi para 15 ataques no mês. Assim, meu Deus. Alguns meses, eram dezenas as pessoas que estavam sendo atacadas. Qual era a natureza dos ataques? Era um raio de luz que saía desses objetos e atingia as pessoas, especialmente no tórax, nos ombros, no pescoço, na parte superior dos braços. Essas pessoas ficavam sem energia, caíam, desmaiavam e também sem sangue. Por causa disso, o fenômeno foi chamado de luz vampira ou chupa-chupa. Ah, olha só, começou a surgir as lendas daí, né? Chupa-chupa, chupa-chupa é um nome muito escroto, né? Desculpa. É, em 77 o pessoal era um pouco mais inocente. Né? Mais inocente, tá bom. Tentar explicar isso numa palestra lá nos Estados Unidos. Que eu saque, tenho... saque. É complicado, pô. Mas são ossos do ofício. Claro, né? Com certeza. Ele tá rindo. O Bruno tá rindo, eu conheço o Bruno hoje. Ele tá rindo porque ele está se cagando com o que você tá falando. Por isso que ele tá rindo. Eu conheço ele. Vai lá, por favor, continua. É, vamos nessa. Não, vamos lá. A história tá só começando. É, calma, Bruno. Calma que vai melhorar. Ai, Jesus. E ele vai voltar pra casa sozinho à noite, então calma. Tá legal. Aí o que aconteceu? No ano de 77, esses acontecimentos de ataques eram inúmeros, cara. Chegou um ponto que de 10 mil pessoas que moravam na ilha, 9 mil foram embora. Os caras largavam tudo e foram embora, porque o cara não podia plantar, não podia pescar, não podia passear, não podia namorar, não podia fazer nada. O cara ia na casinha atrás de casa para fazer o seu cocôzinho, então não tinha... Sim, claro. É, a região rural. Atacava ele no momento mais crítico dele, que estava ali sentado num bem bom. A situação ficou muito difícil, as pessoas começaram então a simplesmente ir embora. Meu Deus. E os que ficaram falaram: peraí, nós temos que botar ordem nessa casa. Vamos chamar a aeronáutica, porque isso é um negócio que vem do céu. A aeronáutica tem que dar satisfação disso. E pediu-se, então, ao comandante do primeiro comando aéreo regional, que é lá de Belém do Pará, como falou o Bruno, e o brigadeiro Protásio Oliveira, que era o comandante da base, nomeou o então capitão da aeronáutica, o Irangê, olha o nome do cara, o Irangê Bolivar Soares Nogueira de Holanda Lima. É, da família real, né? Era um indião forte, assim, um cara que te causa uma impressão quando você conversa com ele. É, eu vi uns vídeos dele, inclusive, eu vi uns vídeos dele dando uma entrevista pra você. Pra mim. E ele não tinha uma cara de que gostava muito de fazer piada com as coisas, não, né? Não, ele era extremamente sério, cara. E o que me impressionou bastante nessa entrevista que eu fiz com ele foi em 97, 20 anos depois da Operação Prato ter sido encerrada. E nesse período de 20 anos, eu tentei encontrá-lo 4 vezes. Tentei procurar ele 4 vezes, ele nunca me recebeu. Até que um dia eu apareci num programa fantástico, falando sobre documentos da Força Brasileira, e mostrei o que eu sabia sobre a Operação Prato, que nunca havia sido admitido oficialmente. Apenas alguns documentos vazaram. E eu nunca soube quem vazou aqueles documentos que chegaram para mim no meu colo, na minha caixa postal lá em Campo Grande, quando a revista UFO... Quando eu estava lá em Campo Grande, o UFO continua lá, mas eu estou mais em Curitiba. O fato é que eu apareci no Fantástico, e o Fantástico tem essas coisas de botar nome, título nas pessoas, e me identificaram com o gerador de caracteres na tela como AJ Gevaer, caçador de documentos oficiais do governo brasileiro. Nossa, adoro a Globo, adoro. A Globo é isso aí. Aí depois, na segunda-feira seguinte, depois desse Fantástico, liga um camarada no meu escritório, na revista UF, e atende a minha secretária da época, a Tiana. E a Tiana falou para mim, passou a ligação e falou: Gevaer, tem um tal de Holanda na linha querendo falar com você. Eu logo pensei que fosse um trote, porque meus amigos sabiam que eu tinha uma obsessão para falar com esse camarada, com esse camarada. Sim. Da Operação Prato. Mas eu nunca achei que ele fosse me ligar. E quando eu atendi o telefone, era ele, eu quase caí da cadeira. E ele falou: Gevaer, ele tinha uma voz assim muito impositiva. É um prazer falar com você, quero te dizer que estou acompanhando o seu trabalho por esse tempo todo. Ontem assisti ao Fantástico e gostei muito de tudo que você falou. E você já havia me procurado antes, eu não pude te receber, mas agora estou afastado da Força Aérea e estou disposto a te dar uma entrevista, se você quiser vir à minha casa no Rio. Nossa! Imagina conversar com o camarada. O que me surpreendeu dele, dos 2 dias que eu e o Petit, o Marco Antônio Petit, o coeditor da revista UFO, que foi comigo, nós nos surpreendemos com o fato de que ele tinha uma memória espantosa, não só sobre a Operação Prato, mas sobre tudo. Ele contou as vivências dele. O cara não era pouca bosta. O cara, para você ter ideia, era chefe do serviço de busca e salvamento por paraquedas na Amazônia. Caraca, ele era um militar altamente treinado e renomado na Força Aérea. Né? Muito forte. Ele era da intendência da Força Aérea, era um cara assim, pau pra toda obra, mas é um cara que teve também uma atividade durante a época da ditadura, o cara Sim. era um tanto durão, repressor, essa coisa toda, mas era uma pessoa assim que acreditava em UFOs. Mas o curioso é que ele foi chamado pelo Protásio Oliveira, comandante dele, para fazer essa operação Prato, e ele falou: comandante, eu vou esclarecer esse negócio aí, não tem nada de UFO lá. Eu acredito em UFO, mas ali não tem UFO. Eu vou lá para Colares para esclarecer isso. Essa era a posição dele. Ele queria ir para Colares para desfazer essa ideia boba que a população tinha de que estava sendo atacado por coisas que vinham do espaço, o tal do chupa-chupa. Sim, sim. Ó, e ele caiu do cavalo, porque quando ele chegou lá, em poucas semanas, ele se deu conta de que os fenômenos que estavam se manifestando lá eram, sim, de natureza extraterrestre. E ele, então, passou a fazer uma pesquisa intensa, coordenando. Imagina isso, Rodrigo. Imagina isso, Bruno. Caramba. O cara coordenou uma tropa de 30 homens, aproximadamente, que acampou lá numa das ilhas, uma das praias da Ilha de Colares, inicialmente a praia de Humaitá, que fica bem de frente para a vila que fica no norte da ilha, a vila de mesmo nome, Colares. Certo. Se espalharam por ali com todos os tipos de equipamentos e chegaram para ficar. Levaram até radares portáteis, câmeras de todos os tipos, filmadoras. Naquela época não havia vídeo, né? Era filme de película, foto de película. Sim, sim, sim. São muito mais sensíveis. Eram fotos de 3 mil asas e películas Super 8 e Super 16 milímetros. Eles se espalharam, eles se espraiaram ali também na praia de Humaitá. Durante o dia, eles faziam, eles conversavam com a população, os poucos que haviam restado, para coletar informações ufológicas. E um dos que havia restado era o padre do local. O padre. O padre. E o padre, o prefeito tinha ido embora. O padre. Até o prefeito! Esse com certeza foi um dos primeiros. O padre tem um troço pitoresco a respeito dele. O padre é um ex-xerife texano, cara. Caraca! Texano do Texas, nos Estados Unidos? Pedro de lá, ó, ele é um texano. Caraca! Ele se perdeu por lá, ninguém sabia o que ele estava fazendo por lá. É uma coisa muito engraçada. Que isso? Acho que não é esse, é o Pedro lá, não estou bem lembrando agora, mas é de lá, ó. Uma coisa assim. Você está com cara de ser coisa da CIA, hein? né? É, pode até ter sido. Duvido não. O padre segurou as pontas e ficou lá. Apesar do cagaço, ele ficou lá. Nossa, apesar do cagaço. Como não, né, Jevé? As pessoas tinham realmente medo. As pessoas andavam armadas. As pessoas faziam fogos, assim, fogueiras grandes, e ficavam em volta a noite inteira, um agarrado no outro, com medo de serem atacadas. Elas achavam que ficando juntas em volta do fogo, as luzes não atacariam. E no começo elas não atacaram, mas a partir de um certo momento, passaram a atacar também nessa circunstância. E mesmo você se trancando dentro de sua casa, e lá as casas são todas de madeira, agora que tem umas casas de alvenaria, mas era tudo de palafita, casa de pau-pique, casa de madeira muito simples, com um teto de sapé, palha, essa coisa, as pessoas eram atacadas e queimadas. Aí as pessoas passaram a se reunir no final da tarde, ia todo mundo para a igreja. E ali, por ser de alvenaria, bem imponente, grande, paredes grossas, construída muito tempo atrás, ninguém era atacado. Mas eles não podiam ficar o tempo inteiro na igreja. Mas quando os militares chegaram por ali, o fenômeno deu uma abrandada. O que é curioso, né? Os ET ficaram com medo de levar tiro, porque militar é foda, bicho. Não, não é bem assim. Não, mas hoje vai. Teve uma coisa que eu quando eu tava pesquisando sobre o assunto, eu li falando. Não foi a UFO que falou, não. Não foi a sua revista, não. Eu fui uma outra pessoa falando que quando o exército foi pra Colares, eles não foram armados. Eles foram já com câmera, com essas coisas, né? Com material, com câmera fotográfica, com câmera de filmagem. Eles não foram com um contingente armado para defender uma fronteira, como foi a declaração do exército na época, não é? Não, eles não foram com a intenção de travar um conflito lá. Sim, exatamente. Eles levaram armas. Ah, mas levaram? Levaram. Eles levaram, tá. Eles levam mesmo, né? É uma militar, né? E militares levam mesmo, mas não, a intenção não era usá-las, não. Ah, mas, sim. Estando ali, até porque, olha, ali tem bichos selvagens, tem essas coisas todas. É, né? Uma, é uma região bem inóspita. Em 77, ela ainda é, né? Colares ainda é uma região um pouco inóspita, né? Mas hoje bem menos. Eu tive lá da última vez, em fevereiro do ano passado, falando com o National Geographic da Inglaterra. E dormi lá, como várias outras vezes, encontrei as pessoas. Olha, já está uma cidadezinha até que turística. É bem feinha. Lamento dizer, tenho muitos amigos bons lá em Colares, mas a cidade é bem feinha, bem judiada, sabe? Tem muita pobreza, muita simplicidade das pessoas. Lá é difícil você ter um hotel bom para você se hospedar. Você vai se hospedar numa pousadinha bem simples. Nos restaurantes também você vai ter dificuldade de encontrar aquele padrão de higiene que você encontra aí numa cidade do interior de São Paulo, de Minas, alguma coisa assim. Certo. É bem precária. E até turisticamente ela sofre, porque quem vai pra lá quer tomar banho de rio. Sim. E lá corresponde a mar, né, as praias. Sim. Mas há um problema. Ao redor da ilha, e principalmente nas principais praias, que é o Maitá e Machadinho, cara, aquilo ali é infestado de arraias. Nossa senhora! É, você entra na água ali, é muito, você tem que entrar com bota, alguma coisa assim, porque tem gente que já tomou 30 ferroadas lá, são aquelas arraias que machucam mesmo. E tem ferrão no rabo grande, que aquilo entra na carne da pessoa e rasga. Uma lenda lá. A lenda diz o seguinte: só tem um troço que cura dor de ferrão de arraia. Não vai rir, hein, Bruno? É verdade. É, eu sei. É uma mulher grávida fazer xixi em cima da ferida. É mesmo? É. Olha aí. Essa é a lenda que se conta. Mas é específico pra caramba, né? É, urina de mulher grávida. Pois é, exato. Que talvez tenha alto índice de hormônio. Sim, deve ser uma coisa por causa de virtude do hormônio. É, coisa. Verdade. Você vê como a ufologia é uma coisa interessante, né? Você pesquisa uma coisa, mas você acaba descobrindo outras, especialmente ligadas ao folclore. Por exemplo, naquela região o folclore é muito intenso. Eles não chamam disco voador de disco voador lá, exceto agora, por causa de toda essa mídia que acontece, né? Às vezes, quando vai sair um programa na televisão falando sobre Colares, o prefeito bota um telão na rua e vai todo mundo assistir. Eu já fiz palestra lá em praça pública para 500 pessoas em Colares, porque as pessoas se sintam muito orgulhosas desse fato de que a cidade tem essa fama internacional. E toda hora aparece alguém lá, um gringo disposto a deixar uma grana para ficar visitando o local. Esses gringos que gostam de andar de sandalhona, que se hospedam em qualquer lugar, que comem qualquer coisa, que vai para qualquer canto, que não se importa com as condições, as pessoas vão e curtem adoidado lá. Caramba! Tem um pôr do sol muito bonito, é um lugar assim, bacana. Então, os caras, eles se acampavam por ali, né? Eles acampavam e ficavam por ali fazendo suas atividades. De dia, eles falavam com as testemunhas do fenômeno e coletavam informações. Fulano vinha dizer que foi atacado dessa maneira, outro foi atacado daquela outra maneira, e eles iam anotando isso, fazendo as correlações, fazendo a sua pesquisa. De tarde, eles faziam isso também, ou alguns descansavam, apesar do calor, e à noite, o processo era de vigília, observação do céu, intensamente com as câmeras que pintava. Certo. Na primeira semana, as observações foram longínquas, de objetos diminutos. A partir do tempo passando, os objetos foram se aproximando cada vez mais e em maior número. Ao passo de algumas semanas, já eram inúmeros os objetos observados numa única noite. Caramba. Mas tinha dificuldade em fazer um registro fotográfico da coisa. Até que, lá pelo segundo mês, apareceu um grupo de militares norte-americanos que já rondavam por ali, e vendo a dificuldade do Holanda e de seus homens, especialmente o sargento Freitas, em fazer fotografias, ele cedeu uma câmera especial com filmes, rolos e mais rolos de filmes especiais, e explicou para eles como usar aquela câmera. E a partir daí eles conseguiram fazer filmagens nítidas, fotos nítidas do fenômeno, mas que era sempre, se manifestava sempre à noite, e portanto era sempre um ponto de luz, um movimento. Sim. Por mais que a fotografia fosse bem feita, aparece um borrão. As fotos que nós temos hoje são fotos assim, nenhuma tem um formato de um disco voador, com cúpula, etc. Mas tem formatos que lembram isso, e foram feitos pelo pessoal da Força Aérea. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar miote fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, assine e seja um dos nossos patrões. De tempos em tempos, a turma da aeronáutica decidia fazer uma mudança de acampamento. Saíam da praia de Humaitá, que fica ao norte da ilha, e iam para a praia do Machadinho, que fica a oeste da ilha, que não só tem tá infestada de arraia, como está infestada de mosquito. Caraca, aí é pior. Claro. E acontecia assim, os UFOs que rondavam literalmente o local onde estava o primeiro acampamento, eles acompanhavam a transferência do local e passava a aparecer lá no outro acampamento. Isso era muito comum e chamava atenção. O Holanda me falou: ô, Givaer, parece que eles estavam interessados no que nós estávamos fazendo e iam atrás da gente onde quer que a gente fosse. E para a atenção, a presença dos militares foi muito boa, porque cessaram, ou quase cessaram, os ataques. Mantiveram-se as observações sem ataques. E os militares nunca foram atacados. Jamais. Eles nunca foram atacados. Ao contrário, eles eram sondados por essas naves. Havia uma nave pequena, tamanho de um carmanguia, nas palavras do Holanda, que se aproximava muito do acampamento. As naves poderiam vir do céu, vir do meio da mata, vir de dentro d'água, sair de dentro d'água e vir na direção do acampamento, por aí vai. Meu Deus, não, então ele fez essa declaração, que ele via as naves mesmo, não era só a luz, ele chegava a ver o objeto mesmo. E viu os seres. Meu pai. Tripulantes. Ai, cara. Meu pai eterno, não, mas depois você vai falar pros tripulantes lá na frente. Continua falando aí das naves, que ele viu as naves. E os tripulantes, ele desenhou, tá tudo no site da UFO, na ufo.com.br, ele viu tripulantes. E essa nave pequena que se aproximava, ele chamava, assim, abrindo e fechando aspas, de modelo esportivo. Ele tinha uma intimidade com esse tema, porque, pô, o cara passou 4 meses investigando esse fenômeno, como nenhum outro militar que a gente tenha conhecimento. E depois, quando a Operação Prato foi encerrada, ele continuou fazendo as investigações por conta própria. Ele ia até certos lugares e fazia vigílias, ele se reunia com outras pessoas interessadas. E havia também o seguinte, naquela época toda, volta e meia, aconteceu uma onda maior de avistamentos que chegavam a alcançar a cidade de Belém e saía no jornal. Ou os jornalistas de Belém iam até Colares e registravam os fenômenos. Entre eles estava o repórter José Ribamar dos Prazeres. O repórter repórter fotográfico fez inúmeras fotos de discos voadores lá. Algumas dessas que são publicadas e dadas como sendo da aeronáutica, na verdade não são. São do José Ribamar dos Prazeres. Foi assim que a gente desmanchou facilmente uma tentativa cética de diminuir a importância, certo, da Operação Prato. Um grupo cético apresentou algumas fotos e alegou que sabia como elas haviam sido produzidas pelos militares. E eu sabia que aquelas fotos que eles apresentaram não tinham sido feitas pelos militares, e sim por um fotógrafo profissional. E saiu, as fotografias saíram na capa de jornais do Pará. O nome não me lembra nesse momento. Mas, entre outras formas de tentativa de desfazer a importância da Operação Prato, que outros céticos daí volta e meia têm. Porque quanto mais importante é o caso ufológico, mais tentam desmoralizar, né? E mais as pessoas tentam desmoralizar. Esse é um caso indesmoralizável. É exatamente isso que eu quis dizer no início do programa, Jevaé. Porque ele é um caso que não é uma pessoa num barraco isolado lá na Casa do Chapéu, ou um bêbado, ou uma pessoa que pegou uma câmera da TechPix e tirou uma foto de uma luz qualquer no céu. Não, cara, isso é uma operação militar da aeronáutica brasileira. Dentro do território brasileiro, documentado, existe. A aeronáutica, ela admite a Operação Prato, não admite, velho? Admite a Operação Prato e liberou documentos da Operação Prato. Exatamente. Então, assim, e outra coisa. Ah, não foi a dona Francisca, a dona Chiquinha, que foi atacada. Não, gente. É uma cidade, como o Jevaé falou. É uma ilha com, sei lá, 10 mil habitantes, todo mundo correndo e uma luz atrás do povo. É impressionante. Mesmo. Uma coisa que é impressionante também são as fotos que tem. É, principalmente a gente viu o documentário do History, né, que eles fizeram, do Brazil's Roswell, que eles chamavam. Sim, o Jevaé tá nele, inclusive. Isso. É. E eles mostram as fotos que foram tiradas na época das pessoas que foram atacadas e que tem aquela marca da tipo de agulhinha, sabe assim? Um triângulo, assim. Várias dessas pessoas. Várias pessoas. E a mesma marca, e a marca igual em todo um monte de gente, gente que não se conhecia. E aí você fica, é difícil, né? E, gente, vocês ouvintes, novinhos, nós estamos falando de 1977. Sim. Uma época em que não existia internet nem existia ainda. Não, acho que nem militarmente ela existia em 77. Naquela época, a TV era preto e branco. A TV era preto e branco. Então, assim, era uma região isolada. Então, era uma ilha muito grande. As regiões dentro da ilha eram isoladas. Então, o que o Bruno tá querendo dizer é que não dava, e o Jevaé tão dizendo, é que não dava, por exemplo, pra mulher, a dona Cotinha, lá da parte norte da ilha, e a dona Conceição da parte sul, combinarem a zoeira. Uma zoeira juntas, entendeu? Porque a diferença, não dava tempo, não tinha comunicação. Não chance. São centenas de testemunhas, milhares de pessoas de testemunhas, centenas atacadas e 4 foram a óbito. E pouca gente sabe, hoje tem muita gente dizendo por aí que pesquisa Operação Prato, mas não sabe dos detalhes. Por exemplo, um dos detalhes que eu tenho falado é, não eram só seres humanos, pessoas que eram atacadas, animais também. Cavalos, vacas, cachorros, carneiros, bodes, que tem muito ali, galinhas eram atacadas pelas mesmas luzes. Só que os bichos morriam, enquanto as pessoas permaneciam vivas. Sobre essas pessoas, tem uma curiosidade para falar. Eu tenho frequentado a Ilha de Colares há uns 20 anos, fui inúmeras vezes. A minha média é de uma vez por ano, dá um pulo lá, às vezes vou duas vezes por ano, depende, né? Tem muita coisa ainda para se investigar, mas quase tudo já foi investigado. O fato é que, quando eu tenho oportunidade, eu dou uma chegadinha lá. Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. E sempre que eu vou, eu tenho a sorte de contar com o apoio de alguns locais, entre eles o Beto da Rádio Rosário, que é o cara a quem todo mundo recorre quando tem um avistamento. E o Beto, quando eu chego lá, faz festa. O Beto é uma pessoa assim, extraordinária. Ele faz festa, ele vai falar, Jevaé, meu amigo, você veio, temos um caso aqui, um caso ali, um caso lá, um caso acolá, um caso não sei o quê. E ele começa a levar por toda a ilha. E vamos visitar também aquelas testemunhas que já me deram entrevistas no passado, que eu venho acompanhando. Por exemplo, o caso da dona Dilma, infelizmente o mesmo nome da presidenta. O caso do seu tenente. Visitante é ótimo, adorei. Entendi. Várias pessoas aí que eu conheci ao longo das décadas, né, em que eu conversei assim, sim, a cada 2-3 anos eu converso com a pessoa, vou lá, tomo um cafezinho na casa dela e constato o estado da pessoa. Essas pessoas, elas todas relatam um fato em comum. Elas dizem que depois de terem sido atacadas, elas nunca mais recuperaram o vigor, a energia física. Caraca! Isso é muito interessante. O Newton Cardoso, tá? O seu Newton, é um caboclo do mato, cara. Um caboclo de subir um pé de coqueiro para apanhar uma fruta lá em cima, um pé de açaí, um açaizeiro. Ele subia assim como um macaco. Ele hoje mal consegue andar. Não é porque ele está mais velho, está com 60 e poucos anos. ele ainda teria muita energia como as pessoas de 60 anos naquela região. Tem. Esse pessoal que mora no campo, eles têm um vigor físico, uma coisa absurda. E ele diz, olha, seu Gevaeldo, ele chama de seu Gevaeldo. Nossa. Ô, seu Gevaeldo, eu não consigo mais pescar, eu não consigo mais plantar, eu não faço mais nada, não tenho energia para nada depois que aquele troço me atacou. E assim todas as pessoas falam. É incrível. Então, a conclusão a que se chega é que não foi só sangue tirado das pessoas. A energia vital das pessoas também foi tirada. E sobre essa história de tirar sangue, esse raio de luz, nossa, eu já vi várias descrições dele. Várias. De maneira geral, é um tubo branco com uma mangueira branca, porém de uma espécie de laser brilhante. Dentro da isso, assim, ela é fininha, ela teria uns 3 milímetros, mais ou menos, de grossura. Certo. Dentro da qual há 3 fiozinhos também, que são raiozinhos, um azul, um verde e um vermelho. Essa marca de picada fica no braço das pessoas, no peito das pessoas. E aquilo gruda no braço da pessoa. Por exemplo, a dona Dilma, que foi atacada no braço, ela estava deitada na rede e estava cansada, deitada. Quando a nave veio, ela preguiçosa, não quis sair dali, correr para ir lá para dentro de casa. Ela falou, ah, que adianta, eles vão me atacar de qualquer jeito. Então, tudo bem. Caramba. Ô, Gemma, desculpa, essa Colares fica na Bahia? Não fica não, né? Ah, é que eles são meio baiano lá. É, né? Baiano é gente boa ainda, vamos fazer um evento grande na Bahia esse ano. São, excelente, mas a gente sabe que eles têm o ritmo deles. Eles têm o ritmo deles, é. Tem o ritmo deles. Isso. Ah, eu vou correr não, pra que adianta? Vai, me abduz logo, inferno. É aquela coisa, né? Na Bahia estavam 2 caras sentados, um numa rede e outro na outra rede. Um perguntou pro outro: ô Zé, você tem veneno pra cobra aí? Não, não tem, por quê? É que tá vindo uma ali, ó. Essa aí eu conhecia. Eu tava pensando nela agora. A cobra tá vindo, não vamos correr, porque se tiver veneno tá tudo resolvido, né? Remédio pro veneno. Bom, aí eu não sou bom contador de piada, eu conto mais história real, assim. Mas enfim, não, mas foi o fato é que ali também, em Colares, não tem muito o que andar apressado, não tem nada acontecendo, né? Sim, é uma ilha, né? Isolada, enfim. A dona Dilma tava lá e de repente aquele objeto veio e desferiu um raio próximo do corpo, do cotovelo, mais acima na parte superior do braço, um pouco próximo do cotovelo, pela parte de dentro do braço, e aquela luz ficou grudada, ela caiu da rede e ela agitava os braços, ela levantava e abaixava, levantava e abaixava, tentando se livrar daquilo. E era como se aquilo tivesse grudado no braço dela. Aquela luz, ela fazia curvas, ela fazia voltas. É uma luz de um aspecto que não temos na nossa ciência. Caramba, então não era simplesmente um facho de luz, era um objeto sólido, por assim dizer. Parecia um objeto sólido, mas não era um objeto sólido, era uma luz mesmo, mas que tinha características sólidas. A mulher mexia os braços e aquele troço ia para frente e para trás, grudado no braço dela. Meu Deus, igual uma agulha, se tivesse uma agulha espiatada no braço, assim, né? Coisa, se você enfiasse uma agulha e no buraco da agulha você passasse um barbante e prendesse o barbante num ponto na parede. Aí você movimenta o braço e você vê que o barbante movimenta. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Nesse sentido, dessa maneira. Entendi. É muito interessante. E ela olhou para aquilo ali, tentava com a outra mão tirar aquele troço do braço dela e não saía. Saiu só mais tarde. Meu Deus, ela viu que era uma luz brilhante, intensa, branca, assim, cristalina, uma cor de um diamante intenso, e dentro dessa luz, 3 luzinhas, uma verde, uma azul, uma vermelha. Isso era impressionante. As pessoas descrevem isso. Através desse método, foi tirado sangue das pessoas e foi tirado também a energia delas. Meu Deus do céu. Dá até dó das pessoas. Eu vou lá, eu tenho dó das pessoas. Porque elas foram atacadas, as suas vidas foram modificadas para pior, gente morreu depois. É muito triste isso aí. E, no entanto, isso aconteceu no Brasil e a pesquisa foi feita e não houve uma revelação à sociedade de maneira ampla desses fatos. Houve É uma revelaçãozinha mexuruca aí, uma admissão aqui ali, uma entrega de documentozinhos aqui ali. Isso porque a revista UFO, através da Comissão Brasileira de Ufólogos, bateu. Porque senão nem isso tinha acontecido. É, no Brasil tende a se a ridicularizar muito esses casos, né? É sempre levado pro tom jocoso, né? Enquanto, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm toda uma cultura a respeito de fazer uma investigação a respeito desses fatos, no Brasil tudo é sempre levado pra esculhambação, né? Não, e pior, tem gente que ainda fala, esse papo de Operação Prato é conversa fiada, isso nunca aconteceu. Pô, gente, pelo amor de Deus. É a mesma coisa que se fala sobre os agroglifos de Santa Catarina, que eu pesquisei aqui, que pesquisei todos os anos. Ah, isso não é nada, o cara faz isso com um trator na mão, mas como? Eu fui lá, investiguei, conversei, ouvi testemunhas, ouvi técnicos, ouvi tudo. Nesse caso da Operação Prato, eu não sou o único investigador, há vários outros investigadores muito talentosos que entrevistaram igualmente as testemunhas, que analisaram a documentação. É completamente inequívoco, não dá para você falar... Vamos jogar esse troço para debaixo do tapete. Esse troço não existe. Não pode. Isso é uma coisa muito séria. Sim, sim. Por exemplo, a vida do cara principal da Operação Prato. Sim, que inclusive, agora você está falando que ele teve contato com os seres mesmo. Isso aconteceu da seguinte maneira. Como é que foi? Na primeira quinzena de dezembro de 1977, ele estava com o sargento Freitas, do outro lado da ilha, nas margens do rio Amazonas, que é o lado de cima da ilha, lá do norte, na praia de Maitá. E ele e esse sargento estavam num barco de alumínio do lado sul da ilha, já num afluente que é chamado rio Guajará-Mirim. E eles estavam lá fazendo uma diligência, uma investigação, alguma coisa assim. E a maré estava subindo. E eles já se preparavam para zarpar, porque ali... seria bem uma hora e meia de barco até o outro lado, até onde estava o acampamento dos militares. E quando eles estavam saindo para esse barco de alumínio, uma cor de popa, eles ouviram um zumbido, olharam para o céu, era aquele momento assim de pôr do sol, e eles viram do lado oposto ao pôr do sol uma nave gigantesca. Gigantesca? Gigantesca. Ai, caramba. Presta atenção. Caraca. Metros de comprimento. Que isso, cara! Na avaliação de um capitão da aeronáutica. Esse cara sabe o que é 100 metros de comprimento. É um Boeing em pé. Um objeto sem asas, sem nenhum adereço, sem nada. Um objeto enorme que quase encostou na outra margem do rio Guajará-Mirim em pé. Liso, liso, liso, liso. Não tinha nada, era metálico. 100 metros. E dali, de onde estavam os dois homens, eles olhavam aquele colosso, aquela coisa enorme, eu imagino que se passava na cabeça deles naquela hora. Porra. Meu Deus do céu! Por baixo era fudeu. Olha, eles não se borraram porque os caras eram macho mesmo. Não, eles não te contaram isso. Se borravam, ou pelo menos a mim disseram que borraram, ou se borraram, não me falaram. Caraca, meu Deus. O fato é que aí uma portinha abriu da parte superior do. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Lá em cima, 100 metros de diâmetro, de comprimento, o equivalente a um prédio de 30 e poucos andares. E saiu uma criatura flutuando no ar. Uma criatura, um ser humano. Flutuando? 1,80 m, flutuando. Essa criatura estava vestida de um uniforme branco inteiriço, inclusive com botas. E quando chegava no pescoço, aquilo grudava num capacete também branco, como um capacete de moto, com um visor que ele falou que parecia de vidro fumê. Não dava para ver os olhos. Essa criatura foi baixando, flutuando no ar, até ficar mais ou menos na altura do barco com os dois milicos dentro. Meu pai eterno. Eles então tiveram contato visual. O ser extraterrestre ficou a coisa de alguns metros, 5, 6, 7 metros, mas não falou nada, nem os militares falaram, ficaram chocados olhando aquilo, ninguém falou coisa alguma e nem mesmo houve contato telepático. Isso aconteceu assim por alguns instantes, aí o ser voltou para dentro daquela nave pela mesma portinha de onde ele saiu, a nave se ergueu lentamente do chão até uns 100, 150 metros de altura, e então acelerou vertiginosamente e partiu. O Holanda falou o seguinte: "Ô, Gilbaé, parece que eles levantaram devagarzinho a nave, porque se eles tivessem feito isso muito rapidamente, eles sabiam que poderiam nos machucar. Foram cuidadosos." Essas são expressões usadas pelo Holanda. Estou até tentando imitar o jeitão dele. Sim, não. Caramba. Meu querido, meu pai, até eu tô, nossa senhora, tô até... Essa eu até, parte aí eu não sabia, eu pedi eu não um sabia, rumo. Não. É? O que aconteceu? Meu Deus do céu. Daí que veio a parte mais nebulosa da Operação Prata. Desculpa, Gervé, essa parte, ela foi documentada? Esse encontro chegou a ser documentado? Não, eu tenho os desenhos assinados pelo Holanda, originais, que já foram publicados em vários lugares. Aham. Uhum. Originais mostrando essa situação, desenhos que ele fez. Nunca isso foi, isso não foi documentado naquela ocasião com fotos, com nada. Eles não estavam preparados para isso. Certo. Não estavam. Isso teve uma recriação dessa cena pelo Globo Repórter, não, pelo Linha Direta da Globo. As pessoas podem ir no Google e colocar Linha Direta Operação Prato. E é também um bom programa sobre o tema. Exatamente. Essa Linha Direta gerou a iniciativa de o History Channel fazer o Brasil's Roswell, que gerou tudo que veio depois a respeito da Operação Prato. E eu tenho o orgulho de dizer que isso aí é devido à minha intervenção. Por quê? A Globo me procurou em Campo Grande para fazer uma Linha Direta sobre abduções. Eu recebi os caras, conversei com eles 2 dias que eles ficaram em Campo Grande, eu não morava lá. E ao longo desse processo, eu tentei convencer eles que o Linha Direta era um programa que abordava a vida das pessoas, né? Certo. Eu tentei convencê-los a fazer uma Linha Direta sobre a vida do Irajú Holanda, que passou por aquela experiência, e não sobre abduções. A gente podia fazer abduções numa outra situação. Aí os caras voltaram para o Rio, conversaram com a diretoria lá do Linha Direta e me ligaram felizes. Pô, Gilbaé, rolou, vai dar certo, vamos fazer um documentário sobre a linha direta sobre a Operação Prato. E aí, a Amazônia, aí eles foram para Campo Grande me filmar e tudo aquilo. E por causa deste Linha Direta é que o History Channel veio e fez o Brasil's Roswell. E por causa desse material do History Channel, depois veio o Discovery, National Geographic, e o próprio History Channel fez dezenas de outras matérias sobre isso. Então tudo isso aí teve início no Linha Direta. E o Linha Direta teve origem na entrevista que eu fiz com o Irajú Holanda em 1997. Caramba, cara, e o Jurassic Cast também. Agora também. E por causa de toda essa coisa aí, hoje nós temos uma ufologia muito mais forte, muito mais reconhecida, e o grande elemento por trás dessa situação chama-se o Irajú Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima, que foi o cara que teve a coragem de 20 anos depois romper o silêncio e abrir o bico. Internet, você já viu o ensaio sensual fotográfico lá no site do Jurassicast, com as camisetas e produtos do Jurassicast? Então clica lá e acesse o site www.jurassicast.com.br e veja os nossos produtos sensuais e transudos. A ufologia não se encerra, cara, na pesquisa. Você cria um vínculo com as pessoas. As suas testemunhas e fontes acabam sendo seus amigos. Eu vou lá, lá em Colares, eu almoço na casa de testemunhas, eu tomo café na casa de outras. Eu vou lá ver a dona Dilma na planta dela. Ela tá velhinha, mas ela tá na plantação dela de macaxeira. Vou lá conversar. É, porque você trata essas pessoas com respeito, né, Gervé? com respeito, com porque, é, porque essas pessoas que têm, que passam por essas experiências ufológicas, né, é, até sobrenaturais também, elas tendem a ser muito ridicularizadas pelas outras pessoas. E você chega com o ouvido atento e ainda dando atenção e respeitando, ué, poxa. Isso é importante. E porque isso também cria um vínculo e a pessoa se abre mais contigo. E muitas vezes ela não te conta algo porque você está sisudo, você está lá como um investigador, pura e simplesmente, frio, anotando os dados, copiando, gravando, tirando fotografia. Mas quando você vai e se abre, abre seu coração, começa a falar com a pessoa como um ser humano mesmo, com amizade, com atenção, respeito e carinho, a pessoa se abre, ela se sente mais à vontade para falar mais a você. Ah, com certeza. Eu pesquiso muito UFOs na Amazônia, esse é meu grande tesão. A Amazônia tem muito incidência? Ah, é. Loucura, loucura. Se você me chamar agora, já vai, vou dar um passeio em Nova York ou vou dar um passeio no Rio Amazonas? Eu escolho 10 vezes ir pro Rio Amazonas do que ir a Nova York com todas as passagens pagas para Nova York. Escolho. Eu vou para Manaus. E lá, sabe o que eu faço? Eu pego um barco e vou para uma vila que fica a 3 ou 4 horas rio acima, Rio Negro acima, perto do arquipélago de Anavilhanas. Fico por ali, num hotelzinho em Churuca, com um peixinho frito, uma cervejinha no final da tarde, essa coisa toda. Sabe como é que eu faço a minha pesquisa? Cara, eu brinco, falo nos meus congressos que eu faço uma pesquisa ultracientífica, nos moldes da NASA, em todo o rigor da metodologia, da investigação científica. Aí você senta e bate o papo. Sabe como é que é a pesquisa? Pega um barquinho, um caboclo pilotando o barquinho e falo, bicho, sobe o rio, hoje pela margem esquerda, amanhã pela margem direita, e cada casebre que você encontrar, você para que eu quero conversar. Essa é a minha pesquisa. Caramba, cara. Eu subo o rio, começa às 7 da manhã, 6, e vou até 5, 6 da tarde, bate um solão. Aí como é que você aborda essas famílias, essas pessoas? Você chega assim... Essas pessoas estão sempre em casa. É, estão também o tempo do dia, né? Estão plantando ao redor. É gente que vai a Manaus uma vez a cada 10 anos, ou nunca foi, ou algumas, quando muito, vai uma vez por mês, por ano, uma coisa assim. Eu encosto ali, sempre tem uma escadinha para você subir o barranco. Você vai lá, conversa com a pessoa, bate palma. Alô, bom dia, como é que vai, senhor? Tudo bom? Tá bom, tá tudo bem, tem muito sol, mas tá bem, não sei o quê, tal. O cara fala, como é que é seu nome? Eu sou o Jacinto. Ô, seu Jacinto, é um prazer conversar com o senhor. Eu vim lá de Manaus, porque eu tô andando aqui pelo rio, porque eu quero saber algumas coisas. Você fala assim com muita simplicidade. Quero saber algumas coisas. O senhor pode falar comigo um instantinho? O senhor tem tempo? Vamos conversar assim, senhor. Aí a gente senta debaixo de uma árvore, o cara abre o coração. Eu não chego pro cara e falo assim, você tem algum relato de disco voador? O senhor já viu uma nave extraplanetária? O senhor já teve um contato de quarto grau, imagina, né? Um aparelho interdimensional. Nada disso. Você chega e fala, cara, com a linguagem mais próxima da dele, tá? Sendo bem sincero. Você chega e fala, o senhor, por acaso, já viu algum dia, nessa sua região ou em outro lugar, o senhor morou em outro lugar antes? Aí o cara já fala, isso aqui é demais. Ou então não morou. Aí eu falo, o senhor algum dia já viu alguma coisa assim? Por exemplo, umas luzes, luz que vem do céu. Às vezes essas luzes, elas passam bem assim em cima do topo das árvores. Às vezes queima a árvore, cai galho. Às vezes essa luz encosta no chão, queima o chão, sai da água. O senhor já viu alguma coisa assim? É que eu sou curioso, eu sou pesquisador nesse assunto. Se o senhor tiver algum caso para me contar, meu filho, eu tenho uns casos sim para contar para você, mas acho que não é nada não, é fogo fato. Ah, é fogo fato? E como é que é? Uma vez eu estava navegando aí pelo rio e saiu um troço muito grande dentro d'água, que parecia um castelo iluminado. Olha só. Meu um pai eterno. O cara descreve. Ah, é mesmo? É? Como é que era esse castelo iluminado? Negócio assim redondo, parecia um prato embaixo, um prato em cima, um monte de luz rodando em volta, sortando água para tudo que é lado, e aquilo foi levantando e foi embora. O que você acha dessa história, cara? Uma nave emergindo de dentro do rio Negro, ou Amazonas, ou Solimões. Então são histórias assim extraordinárias que você ouve. Caceta. Caraca, e cara, já vai, fala a verdade, ignorância é uma benção, né? E um de nós três numa situação dessa, mas a gente ia se cagar. Cara, a gente ia se cagar assim em cinco. Eu tô falando lá com o seu Jacinto, os pelos do meu braço arrepiam tudo. Meu Deus do... Não, o Bruno, cara, o Bruno tá cagado, gente. Olha, assim, impressionantes. Eu coleto informação. E conforme eu vou ficando amigo do cara, eu falo, o senhor se importa de eu gravar isso, de eu filmar isso? E aí eu filmo, gravo. Às vezes eu já faço uma amizade antes, para quando o cara me detalhar algum fato, ou me contar um fato, eu falo, não, o senhor já vai contar um detalhe para mim, mas eu vou gravar, o senhor se importa? Às vezes a mulher fala assim, eu não gosto muito, não, de que você grava, Dona Maria, né? Dona Maria, às vezes eu não gosto muito, não, de aparecer na televisão. Não é na televisão, não, é para mim, não sei o quê. Eu não gosto, eu sou tímida. Mas ela já tá arrumando o cabelo, né? O dedo na língua, passando a sobrancelha, e já tá arrumando a gola da camisa. Tá doidinha pra falar. É claro. Fala com aquela simplicidade, conta uma história. Rapaz, aí entra um outro fator nessa pesquisa, que é que você tem que ter um conhecimento do local onde você tá pesquisando, como é que as pessoas se manifestam, como elas conversam. Por exemplo, eu conversei com um casal na Baía do Acajatuba, que fica ali no arquipélago de Anabilhanas, que, aliás, bicho, é um lugar desbundante. Eu nadei com um boto cor-de-rosa, cara. Nossa, que legal. Puta, é um lugar desbundante. Aquele povo lá é um povo abençoado por Deus. Vive uma vida simples, mas que não falta nada. Eles têm comida, eles têm bebida, eles trabalham na roça deles, eles comem bem, eles são fortes, eles têm uma vida alegre. E eu vou lá e eu fico, às vezes, pensando, pá, um dia... Que inveja. Quero largar tudo, vim aqui ficar pelo menos uns 6 meses. Quando eu estiver falando todas as gírias, as expressões desse pessoal. Mas enfim, eu conversei com esse casal ali na Baía da Cajatuba e eu perguntei para eles a mesma coisa. Então, como é que é seu nome? Meu nome é tal. E disse, eu sou a dona fulana. Muito bem, então. Então, eu sou o seu Jevael. Seu Jevaeldo, tá bom. O que, que o senhor quer, seu Jevaeldo? Eu quero fazer umas perguntas para vocês. Eu não sou policial, não sou nada, não. Eu fui professor e eu sou pesquisador. Eu pesquiso umas coisas que aparecem aqui, que isso, muita gente fala, né? Os vizinhos de vocês falam que vê umas luzes no céu, às vezes de dia, de noite, uns objetos estranhos, não tem explicação. Assim, né? Vocês podem me falar alguma coisa? Vocês já viram alguma coisa? Aí papo vai, papo vem, enquanto a gente come um peixinho, não sei o quê, o cara conta as histórias. Para o senhor de uns 80 anos de idade, mas aparentando ter uns 50, uma baita de uma saúde, uma senhora também muito saudável, sentada na varanda do casebre dele, eles me contando, olha, nós nunca vimos nada muito estranho aqui, exceto uma vez que nós vimos uma procissão aqui em cima da Baía. É o quê? Uma procissão. Procissão é um enterro. Sim. É um enterro que às vezes eles fazem à noite lá. Como é que é o enterro? Mas 6, 8 pessoas pegam dos dois lados do caixão, que é uma caixa retangular. E cada pessoa vai com uma vela na mão para iluminar o caminho. Você vê de longe, então é aquele caixão, as pessoas aparecem apenas a silhueta e as luzes nas mãos delas, que são das velas. Certo. Exatamente isso que esse casal viu em cima da Baía, sob a água. Um objeto cilíndrico com luzes ao redor. E eles falaram que... E aí, na simplicidade deles, eles fizeram uma analogia com uma procissão. E é assim em todos os lugares que você vai pesquisar, do Brasil e da América do Sul, da América do Norte também. As pessoas fazem uma analogia com aquilo que eles conhecem. Sim, claro. Isso você tem que conhecer o idioma do cara, o idioma entre aspas, né? Você tem que saber. Por exemplo, uma palavra recorrente, tá? Recorrente, ó, isso aí são pérolas que eu tô jogando aí, porque... É coisa que eu aprendi na lida da pesquisa ufológica. Olha, então, vamos lá. Eu chegava nas casas lá no Pará, também na Amazônia, principalmente na Amazônia, e perguntava as mesmas coisas para as várias pessoas que eu encontrava. Então, ao longo do dia, eu ia subindo de barquinho e entrando em casa por casa. Eu não entrava na casa que estava no outro lado do rio, porque o rio tem 1 quilômetro, 2 quilômetros, vai demorar 1 hora para atravessar. Então, hoje eu passo só lado esquerdo. No dia seguinte, lado direito. No dia seguinte, eu passo lado esquerdo para baixo, não para cima do rio. E assim vai. E assim eu me espraio. Eu ando para tudo que é lado, eu converso assim. mais uns 10, 15 moradores por dia. Pegando. Caramba! Isso, né? E é sempre recorrente ouvir as pessoas falar o seguinte: ah, seu Gevaeldo, eu nunca vi nada disso, não. Só o que eu vi uma vez foi um forno que apareceu aqui. Um forno que apareceu aqui em cima da plantação de mandioca e foi embora, ficou aí um tempo. Volta e meia, o forno volta. E eles falam isso assim com uma tranquilidade, né? Tranquilo, cara. Coisa do dia a dia para eles. Aí eu pensei em um forno. Bom, o cara tá usando uma analogia com algo que ele conhece. Mas que diacho de forno é esse? É um forno de micro-ondas? Então é um objeto quadrado? É um forno de cozinha? Talvez pela luz que emitiu através do vidro, que é meio fosco. Você vai fazendo um monte de suposições. Aí que entra a importância de você conviver com essa gente simples e participar da vida deles. Eu fui com um desses caras, onde estava um grupo de senhoras e outros caras descascando mandioca. E eu entro na dança, eu sento debaixo da árvore e vou descascar mandioca. Até porque é interessante, é legal, você conversa sobre um monte de coisa, as pessoas contam histórias do jeito delas. Quando elas perdem a inibição por estar diante de um estranho, a coisa funciona. Por isso também é bom você ir com uma camisetinha mais surrada, uma caminha, uma calça jeans mais surrada. Pra ter aquela identificação, né? Isso, exatamente, né? Aí os caras levantaram e falaram: bom, agora nós vamos torrar a mandioca. Vamos moer e torrar a mandioca. Aí eles foram para o outro lado do terreiro, onde tinha uma casinha, e lá eles falaram que iam torrar a mandioca. Eu pensei: como é que vão torrar a mandioca? Num bacião de cobre que eles chamam de forno. Ah, olha aí, cara. Bacião com apoiado em umas pedras, eles tocam fogo embaixo, moem a mandioca, jogam em cima daquele forno e mexe com uma vara assim de 1,5 m a 2 m, que é um troço grande. Então, o que eles estavam me dizendo é que eles estavam vendo um objeto discoide, como uma bacia, que eles chamam de forno. Pronto. Tá. Meu Deus. Está esclarecido o mistério. E assim você vai por várias partes do Brasil e você ouve descrições semelhantes das pessoas, as mais incomuns. Mas no fundo das histórias sempre tem um fenômeno ufológico, ou um avistamento de nave, ou de sonda, às vezes um objeto esférico mais próximo, ou então um avistamento de tripulantes fazendo alguma coisa, tal, tal, tal, que durante os tempos foram confundidos com anjos, com santos, com gnomos, com delfos, com ondinas, com duendes, com todo tipo de bicho. Contato direto não tem, não, hoje, velho. É contato que eu digo direto no sentido de dos seres entrar em contato com essa população diretamente, não ficar só na nave, ficar eles de repente terem uma interação mesmo. Olha, parece que eles não têm muito interesse nas pessoas, pelo menos nessas regiões que eu tenho pesquisado, na Amazônia e no Pará. Eles não têm muito interesse assim de chegar e descer e ter um contato. Mas eles observam essas pessoas. Eu tenho várias histórias de casos assim de naves serem vistas, por exemplo, numa casinha que fica lá em cima do barranco do rio, uns 10 metros do rio, e tem uma varandinha, casa muito humilde, e a pessoa sai para fora da casa, na varanda, e vê a nave bem na frente, assim, aos 10 metros. Caraca! Caramba! Na mesma linha de visão. E a pessoa olha e fala: que engraçado, dois japoneses dentro. Dois japoneses, né? Olha só. Os olhos dos seres que eles veem pelo para-brisa da nave, os olhos são puxados. Então eles falam: ah, são dois japoneses que apareceram. Ou então um casal, ou dois loiros, ou duas loiras, alguma coisa assim. Então eu tenho várias histórias desse tipo, inclusive de pessoas que eu visitei nos anos 80 lá e que me contou a história. E que eu voltei no ano 90 alguma coisa, 15 anos depois, e a pessoa me contou a mesma história. É aí que eu fui me dar conta que era a mesma pessoa, mas muito mais envelhecida, me contou a mesma história. Confirmou a história 15 anos depois. Então tem muitos casos assim. É fascinante, cara. Essa pesquisa ufológica, eu tento botar isso na cabeça da gurizada, pesquisa ufológica é uma coisa fascinante. Além eu tô fascinado. Então é um... Com certeza. Ah, você sair da sua cidade, por exemplo, eu moro em Curitiba, você mora em São Paulo, né? Ah, de São Brasília. Ah, vocês estão em Brasília? Somos de Brasília. Ah, vocês estão em Brasília. Então sim, tá. Sim. Melhor ainda. Eu estou em Curitiba. Eu saio aqui, eu ando 30 quilômetros, eu já estou na área rural. Brasília, mesma coisa, você anda 30 quilômetros. Por aí, Tá em Alto você já está na direção de Alto Paraíso, Alexandria. Sim, isso mesmo. Uhum. Então você vai para esses campos, faz uma experiência. Por exemplo, você sai de Brasília, pega a estrada que vai para Alto Paraíso. Dá o que, uma hora e meia de viagem, né? O Alto Paraíso, umas duas horas. Se você for parando e entrando nas fazendas e conversando com as pessoas, pode fazer essa experiência. Você, por exemplo, pega uma área, delimita uma área e fala, vou conversar com todo mundo que mora dentro dessa área. Peão, proprietário, turista, etc. A cada 10 pessoas com quem você conversar, você vai com certeza encontrar 9 que vão te contar histórias de luz, de objeto. Eu tenho um tio, Jevé, que tem uma fazenda lá em Alto Paraíso. Eu tentei fazer isso uma vez com um cara com um comerciante lá. Eu, sinceramente, tentei e falei, bicho, porque é uma região que tem muita incidência, né, de fenômenos. Aí eu perguntei, eu falei, cara, tem muita coisa esquisita por aqui, tem muito... Falei logo assim, uma pessoa pode esclarecer, eu falei, tem muito disco voador aqui que vocês veem mesmo, essas histórias é verdade? Aí o cara vai e me respondeu. Esse diálogo se seguiu. Eu, inclusive, não gostei da resposta do cara e, enfim, o cara virou e falou assim, ah, bicho, aí depende da maconha que você fuma, né? Aí eu falei, pô, aí não, né? É, não, fazendo esse tipo de brincadeira. É, aí eu falei, não, aí... Mas conversa com gente séria, você vai encontrar muita gente lá que teve avistamento, porque duas coisas corroboram para isso. Primeiro, porque é um lugar de extrema visibilidade. Sim. É uma chapada. Todas as chapadas do Brasil, especialmente as do Cerrado, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, tem alta visibilidade. Você vê um troço a 20 km de distância. Né? Se você tiver vista boa, você vê mesmo. À noite você vê mais ainda. E segundo, as pessoas que vão para lá já estão abertas para esse tema e elas olham para o céu. Diferente de pessoas que vão, por exemplo, para a Serra Gaúcha para se divertir nos restaurantes, nas atrações. Sim, sim, na abalação. O cara vai para olhar para o céu, o cara vai para meditar, o cara vai para não sei o quê. Não dá chance de alguém ver um objeto nessas circunstâncias, é imensamente maior. Então é uma coisa meio lógica. É isso que explica por que, que em certas regiões há mais avistamento de UFOs do que em outras regiões. Ah, é uma questão sociológica. Há mais pessoas interessadas no assunto, abertas ao assunto e olhando para o céu. Olha só. É coisa curiosa, né? É uma coisa quase demográfica, né? É sociológica, por assim dizer, né? Só vai lá para cima, ela vai ver mais coisas. Tá. Agora, deixa eu só te perguntar um negócio, Jevéia. Voltando um pouco para a Operação Prato. Sim. De lá para cá, aconteceram novos casos ou parou em 77, tipo, os nossos amigos foram embora, a galera da aeronáutica foi embora e nunca mais apareceu nada, ou rolaram novos casos, assim? Os casos continuam como sempre, nunca pararam. Então continua até hoje, não, mas com a mesma incidência de 77? Avistamento, não da Ah, tá. Mas entendi. Nenhum caso de ataque registrado nos últimos 20 anos. Nenhum. Ah, entendi. Esporadicamente acontece alguma coisa, a gente não associa à onda chupa-chupa daquela época. E outra, entendi. Em nenhum lugar do mundo aconteceu uma coisa semelhante ao que aconteceu em Colares. É, eu realmente nunca tinha ouvido falar de nada parecido com Colares mesmo, não. Tem, não tem. É isso aí, moçada. Deixa eu dar uma mensagem final para vocês. Eu quero dizer para quem vai nos ouvir, é o seguinte, o meu interesse é ser de fomentar a ufologia para que ela seja um dia reconhecida como de grande credibilidade pela sociedade, altamente difundida, e que todas as verdades sobre esse assunto venham à tona. Sou apaixonado por isso. Eu espero que essas minhas palavras, e com essa minha naturalidade de falar, peço desculpa até pelos palavrões que disse aqui. Não, não precisa mesmo, já vai. Problema, então eu soltei a franga aqui. Minha filha? É pra você falar mesmo, cara. Eu espero que as pessoas, especialmente a juventude, os garotões aí que estão querendo ser ufólogos, olha, só tem um jeito de ser ufólogo, é ler muito sobre isso, porque não tem curso sobre ufologia, é pesquisar, é conversar com as testemunhas, é ir ao campo, isso está ao alcance de cada um. E eu garanto que, além de ser uma atividade muito bacana, é um barato. Vai te consumir, vai te apaixonar, vai te transformar numa pessoa com outra visão da vida, e isso faz toda a diferença no mundo de hoje. Eu, só antes da gente encerrar, queria te agradecer aí a sua oportunidade de, um grande prazer, de ter conversado contigo. Quero te fazer uma pergunta. Diga. Você já teve algum contato imediato de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau? Eu tive dois avistamentos Uhum. Um nos Estados Unidos, próximo da Área 51, em 1992. Caraca! Rapaz! Ele era profissional mesmo, né, velho? Temos avistamento. É. E outro em 1997, no Pantanal do Rio Negro, onde o Arthur, a Almir Sater tem uma fazenda. Sim, sim. Também, naquela região ali, que estava com o carro, com a caminhonete atolada, e aí apareceu uma nave ali em cima da minha... objeto distante, né? Eu não tive nenhuma experiência assim de encontrar extraterrestres, entrar numa nave, nada disso. Muita gente pensa, pô, o Giva é apaixonado por esse assunto, ele deve tomar café da manhã com ET, ele passa o final de semana em outro planeta, ele dá viagem de explorador a hora que ele quiser, mas não é nada disso. Eu sou apaixonado pelo tema e a minha pesquisa é em cima dos casos que as pessoas me relatam, como todos esses que eu descrevi para vocês. E isso eu acho um barato. Inclusive, quem tiver algum caso para relatar, pode me mandar um e-mail. Ah, entra no site da UFO e vai lá no ufo.com.br e clica falar com o editor. A pessoa clica e manda um e-mail para relatar um caso, para fazer uma pergunta. Eu sempre respondo, tá? São muitos, a gente começou as conversas até em off, dizendo tanto de mensagem que eu recebo. Então, assim, ó, sem sacanagem, eu recebo umas 300 e-mails por dia, dos quais eu tenho que ler pelo menos 200 e responder uns 80, 70, talvez 100. E mensagens no Facebook são também, nos três perfis, aí alguma coisa perto de umas 70, 80 por dia. Aí eu respondo com pelo menos uma palavrinha, uma linha, mas respondo. E isso eu faço questão. Então, quem tiver alguma dúvida, pode escrever que eu faço questão de responder. Ah, legal. Olha aí, internet, viu? Tá bom? Que legal. Beleza. Aí, vocês aí que estão ouvindo, se tiverem algum fenômeno, tiverem passado por algum fenômeno, alguma experiência, escreve lá para o UFO, manda um e-mail lá para o Jevaer, né? Olha aí. Obrigado. Vai compartilhar a história de vocês. Jevaer, a gente queria agradecer muito pela tua presença. Obrigado mesmo. A gente se estendeu mais do horário, mas acredito que é porque mesmo o tema merecia e enfim, né, você estava bem à vontade, gostou mesmo de falar. Nós adoramos ouvir, nós estamos embasbacados com as suas histórias, de verdade. Foi assim, uma experiência muito legal pra gente, né, Brunão? Pô, com certeza. E obrigado pela oportunidade que vocês me deram aí de falar pro seu público. Eu mando um abraço para vocês, um abraço para todo mundo e estou à disposição sempre que precisar. Olha, eu queria dizer que eu vou passar longe de Colares.